Célia 313, chame Recife agora na frequência 251, na alterna 33, decimal 25, tem uma boa viagem. 25 no secundário, no 33, decimal 25, boa noite. Bom, 1170, chame agora a torre, 118, decimal 95, bom voo. 1895, gol 970, obrigado. 1723, disse mantenha 2000, autorizado final do procedimento ILS. 2000, descida, autorizado final do procedimento ILS, emprego 1723. Gol 908, gol 1970. Five 001 out to cockpit. Into Guarulhos, flight level 360. Takeoff runway 10 after flight takeoff, right turn. Dial departure after Lida, after Motiva transition. Zulu 10 is first turning after according to the flight plane route. Squawk 5473 and Salvador approach frequency 120.8. Only to confirm after Upper Zulu 10 with the according to the flight plane route. Zulu 5001, ready back correct, report red for push and start. Salvador, boa noite, Azul 4959, informação Alfa confere, mais um minuto para costa. Paulo Salvador, muito boa noite ao Rio 9890, da Alfa para Guarulhos 400. Azul 9890, prepara a saída da El Leda Bidev, aguarda um minuto, copo. Da El Leda Bidev, aguardando 9890. Azul 4959, copia? Matiu. Ele é autorizado 120, decola da 120 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 5475, controle 120, decimal 8. 120, decola da 120, coral, 475, 2025. Azul 4959, só corrigindo, transponder 0275. Ok, 0275, 4959. 4959, protegimento correto, reposta pronto para o pushback de acionamento. Salgo no 723. Sendo que está visual com a pista, com o final do procedimento, chame torre 118, 295. 295, boa noite, 723. Pronto. 0 com primeira curva direita na saída da El, Lisa Videl. Primeira aeronave que intercepta é o Peruísk 50. After de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5503, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 400, decolada pista no zero com curva à direita, saída da EL, leda após que deve, após intercepta Upper Whiskey 50. 5503, o transponder, 120, decimal 8, o controle, o Rio 9890. Rio 9890, cotejamento correto, reporta pronto para o estacionamento. Reporta para o estacionamento, o 9890. Solo, o 970 livrou, boa noite. 1170, boa noite, TechZV, Alfa Juliette, que é o Gate 08. Alfa Juliette, Gate 08, 1170, uma boa noite, tá? Brasil, Salvador, boa noite, Azul 9512, com informação Alfa. Posição remota, autorização 340, Brasil. Azul 9512, cotejamento correto, copia. Posição Azul 9512, informação Alfa, confere, copia. Copia, senhorita, não vai. Gente, Brasília autorizado, nível 340, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor Eleva. Após o Luna, site a primeira aerobag intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5474, controle 1-2-0, decimal 8. Dado 340 para Brasília, decola da 1-0 com curva à direita na saída Arbor Eleva. Após Antesuru 17, 5474 no transponder, controle Salvador após 120, decimal 8, azul 9512. Azul 9512, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará. Solo Rio 9890 para o estacionamento na remota 07. Autorizado, reporta o táxi. Para o táxi 9890. Salvador Ground, American 231. 491, taxi via runway 17. Quebec, Mike, Lima. Contact ground 121.1. Tango Mike, Tango Ghost Mike 091, taxi via runway 17, section left via taxiway Lima, contact ground 121.1. Assert, taxiway Lima, second turn left. Okay, in that case, if you are ground, then we'd like to push and start from the center. America 230, stand by to push and start, okay? Stand by, right? Paulo, muito bom, boa noite, dono 723, está lembrando. Bom, 723, boa noite, TechTV Alfa, Juliette, teu gate 04. Alfa, Juliette, 04, bom, 723. Bom, 723, tem condições de agilizar o taxi? Acervo, vai agilizar o 723. Tem tirado pela cobrança. Boa noite, nascido do Mike Yankee Novembro. Mike Yankee Novembro, prossiga. Boa noite, o Mike Yankee November, solicito autorização para giro de motores posterior, potência na cabeceira 28 na, entre a Fox e a Gulf. Yankee November, confirma a posição que se encontra. Afirmativo, Mike Yankee November encontra-se na posição 2 Lima do pátio 3. Gente, inicialmente vai realizar no, o acionamento na posição? Não, senhora. Vamos iniciar o revoque até a, entre a Fox e a Golf e posterior o Hanap. Gente, Mike aqui no Novembro, mantém a posição e aguarda aqui. Afirmativo, mantém a posição e aguarda, Mike aqui no Novembro. One, 21.1. Tango Golf Mike 091. 1-2-1-2-1, I say. Mike 091, clear in April. India holding point in contact tower 118.95. Ground 112.21. Try again, 112.21. Tango Golf Mike 091. Novembro na escuta. E esse novembro na escuta, você já? Confirma o designativo da aeronave, por gentileza. Tan? Afirmativo, tá. Sim, Tan, qual é a numeração do voo? Não é voo, senhora, é uma aeronave para teste de motor. Gente, confirma então o designativo da aeronave, Papa Tango? Papa Romeu, Mike, Yankee Novembro da Tan. Papa Romeu, Mike, Yankee Novembro. Gente, graças pela informação. Paulo no Rio 9810, com 2 a bordo, 4 e 10, alternando Galeão para o táxi. Rio 9810, Galeão, confirma as outras informações por gentileza. Negativo, alterna Galeão, está com 2 pessoas a bordo, 4 horas e 10. E a parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 no momento do 195, altímetro 1018, bom voo. Pátio Uno Índia, quando pronto, 18.9.5.018 no ajuste. Obrigado, bom trabalho, senhor. 9.8.0. Boa noite, boa noite ao Rio. 5.9.102 para Galeão, 3.4.0.5.0. Tango Golf Mike 091, cleared in April. India, holding point contact tower 118.95. Cleared in April. India, holding point tower. Salve Salvador, Rio 5972 Alfa para Galeão 340. Rio 5972, boa noite. Para o Galeão, autorizado ali no 340, decola da pistola 0, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Delta Whisk 50, Vitória, conforme a rota do plano de voo. 5476 no transponder, controle em 120.8. Sinápolis 50, o voo passado, o centro Recife, desconhecia, nós estávamos voando na Upper 50. Acreditava, nós estávamos voando na Upper November, pois 50, confirme, aerovia. Confirma para o solo, por gentileza. Aguardado. Confirma para o solo a informação, não entendi. Confirme. Há 3 dias atrás, voando para Guarulhos, nesse mesmo voo, ao contactarmos o centro Recife, ele desconhecia esse plano pela Abris 50, e sim, como está previsto no nosso aqui, Upper November 857. 2224, Arcione Moda Idente. Reposte para descida. Oi, Duna, 45, tá final da pista 10, a gente 10-8. Passarei 2224. Ciente, identificou, tá voando Duna da presente, vai reportar para descida com 1018 no ajuste, 2224. Na escuta para iniciar sua descida. Tá pronto então, 2224. Você é a altitude 2000, ajustado 1018. Aparelho 2224. 2000 com 1018, 2224. Com centro é a mesma que o senhor tem, é diferente da que nós temos. Só aguarda um minuto para copiar novamente a rota, ok? Ok, na sua escuta, obrigado. American Line 230. Wow. American 230, go ahead. Tango Golf Mike 091 line up and wait runway 10. Oceana 624, aguarda a copa. Um minuto, por gentileza, informação em confiável. Number 2 on sector, stand by please, Azul 5001. Controle, boa noite, Rio 9890, cruza 1500 pés na subida da El Leda. 9890, boa noite, contato, suba e mantém nível 400 na saída da El, voe direto no rumo de Leda. Sobe para o 400, direto Leda. O Rio 9890. Primeiro nós que chamamos o alto. 305, o número 2 para qual foi mais? O Golf Mike 0901. Clear takeoff runway 10, wind 130 degrees, 10 knots. É o 9973 número 2 para a cópia, correção número 3 para a cópia base. 5972. Pronto para a cópia da rota? Afirmo. Gente, a modificação à sua rota é direto Irume, November 857, após Moussa e conforme rota prevista no plano de voo. A decolagem da piscina 0 mantém com curva à direita após a decolagem, a saída é da El, Leda, Irume. Correio 5972, autorizado o Galeão 340, decolagão 0 com curva direita na segunda terminal da saída da El, Leda, Irume. Aerovia 857, Moscou, depois, conforme plano 1470, é o código de controle, 120-80, é o controle de saída aqui, 5972. Rio 5972, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Voltará, Rio 5972, certo? China 1, Airborne 29, contact Salvador de Pátio, 120-8. Salvador de Parque, 120 decimal 8, Tango My 01. Obrigado, boa noite. Irá iniciar, no caso, com autorização do solo, e quanto tempo será necessário para esse check de motor? Golf Mike 091, boa noite, radar contact, climb a flight level 410. Climb via Puka Departure. Climbing flight level 410 via Puka Departure, Tango Golf Mike 091. É necessária coordenação com o CGNA, devido a nosso tráfego está sujeito a controle de fluxo. devido ao evento da Copa do Mundo, e com isso o controle de fluxo é a separação maior, já que as aeronaves que liberarem próximas taxis onde o senhor vai estar fazendo check terão que fazer o backtrack na pista. Só para informação, porque da demora da autorização, ok? Ok, senhor. 0612, cruzando 180 por 150, se autorizado, vai direto no tapa. 6212, acesse a identificação, desça para 3.0018, no rumo de Duna para interceptar o final do procedimento do LS X-Ray. O Xané 6212. Gato, na praia de Duna, descendo para 3.000, ajustado 1018, o Xané 6212. Solo, por gentileza, o Whisky Yankee Tango. Pátio 5, é o que se encontra? Cliente, copia. Cliente, autorizado Guarulhos, nível 220, decola da 110 com primeira curva à direita na saída da El Coral. A primeira aerovia que intercepta é o Whisky 1, não pode conforme rota prevista no plano de voo. Transponde 5477, controle em 120 do Sol 8. Ground America 230, taxi off gate 10. Corrigindo, decola da 107 com primeira curva direita, a saída como copiada e cotejada anteriormente. Confirma somente o nível copiado, por gentileza. E quem está no cotejamento correto, consulta o B. 104 a bordo, livre acionamento para o táxi chamador em 18, decimal 958m1018, bom voo. Ground America 230, taxi gate 10. America 230. American Airlines 230, approve a taxi via Prolong India, on hold point, call tower frequency 18.95.8.10.18, good travel. Okay, taxi for holding point 10, and it is America 230, not 1230. Okay, American Airlines 230, before holding point, to call tower, okay? We will call before holding point tower. It's American 230. Gente, tem três aeronaves para a Copa, mantém, escuta e aguarda, por gentileza. Guarda. Informe, base 001, please, pushing site report, ready for taxi. Oceané 6224, copia? Viram, proceda. Aracaju autorizado nível 190, decola da 110 com primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. Oceané 6224, solicitado 190, decola da 110. Seguida agora é a Conde, com transponder 0264, encontro de depósito, 120, decimal 8. É 6224, está na ponte 1, pronto para posicionamento. Gente, 6224, confirma se encontrou no gate 03? Negativo, positivo, 03. Gente, 6224, cotejamento correto, aguarda para o pushback acionamento. Aguarda. Salvador, 3305, estamos prontamente prontos, aguardando a autorização. Gente, 3305, agora é o número 1 para a cópia, aguarde um minuto, por gentileza. Aguarda. Salvador, o liberal. Gente, é o número 2 para a cópia, aguarde por gentileza. 605, autorizado o feedback. Reporta para o táxi, copia. Recife autorizado 330, decolando 10 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju, transponda em 5470, controle em 120, decimal 8. Autorizado 330, saída curva esquerda Pulca, transição Caju, transponda em 5470, controle 2085, 3305, suportar ataque. Descrição 3305, controle em 120, decimal 8. 1208. Então, 3305, cotejamento correto, a porta pronta para o feedback e acionamento. Já, autorizado, está pronto. Gente, 3305, corrigindo, a porta pronta para o táxi, já autorizado o feedback e acionamento. Botando ataque. Federal 9973, copia. Autorizado com fim 360, decolada 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbora Left. Lopes do Ru 21 é a primeira aerovia, pode conforme rota. Transponder 5505, controle em 120, decimal 8. Azul 9973, protegimento correto, a porta pronta para o feedback e acionamento. Gente, aguarda, não se aproxima. Solo board. Provet sex to aiming off gate 06. Report to aiming off gate 06. Sai 6212, desse mantendo 2000 autorizado final e gesto. Descendo para 2000, autorizado IMS, estacionário 6212. Voo 1970, desse mantém 3000. Desse mantém 3000, voo 95, obrigado. Ok. Approved tax by the one Indian who reports 4,000 1185 PNH 1018 to travel. Yeah, okay, Paulo baixou e travou. Passaria 2224, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. Ajuste o altímetro no 0 no 8. 1018 aguardando, 2224. Capatão, o Isenco estão totalmente pronto. Pronto, Isenco. Autorizado decolagem pistão no 7, vento 130 graus, 09 nós. We'll do the Momo Zenon American 230. 5/5 agora, prossiga por favor. Pode mandar para... Sim, gente, só mais de 2 minutos, ok? Obrigado. Sim, via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1 na noite, decimal 95 altímetro, 1018, bom voo. Tá bom. Ô Oceana 6224 na escuta. Tá, 6224 após a passagem do Airbus 320 da TAM, a sua retaguarda. Inicie o pushback e reporte o táxi. Após a passagem do Airbus da TAM, inicial pushback, mandar o táxi 6224. Liberal 9973, autorizado pushback, acionamento, reporte o táxi. Salvo Salvador, azul 92, tanque 512, parte de carga para funcionamento. Número 2, doutora Guarda, azul 9512. Salvo Salvador, Rio 5972 para funcionamento. Rio 5972 é o número 3, doutora Guarda. Controle, Salvador, boa noite, Papatango, Ifiantango. Papatango, Ifiantango, contato radar, para 220, saída da EL. 220, saída da EL. O Ifiantango está em missão de transporte de enfermo, quando possível, para o Adidagov. Após 2000, vou direto coral, Ifiantango. Após 2000, direto coral, Ifiantango. Controle, gol na nossa esquerda, desvio 10 graus esquerda. O esquentango dá presente, vou direto coral. Direto coral, o esquentango. Eu. 01, informe que após decolagem, manter voo até 050. That's okay, line up and wait, 1-1-0, azul 5-0-0-1. Line up 908, auxílio de identificação, se dá presente no oitavo para interceptar a chegada, Mari, e desça para o 050. 050, descendo na sua distância, interceptando a Mari, 6908. É 2-1-2, estabilizou? Estabilizado, 6212. Leta final, torre, 1895, bom pouso. 1895, boa noite. Voo 970, desça para 2000 pés, após desvios, voa Duna. Reporta localizador. 2000 pés, após desvios, Duna, reporta localizador, na nossa terra. Não parte, o voz prossegue o táxi no parte 3, atenta aos sinalizadores, ok? Sim, é pro 2224, ok? 0-8. 0-8, continua aguardando pista livre, confirme pista na seca? Afirmo, a Oceania é 6212, negativo sobre chuva sobre o campo, pista seca. Gente. Oceania 6212, autorizado pouso pistão 0, vento no 30 graus, 10 norte. Livre pouso pistão 0, Oceania 6212. 5001, airborne 44, maintaining heading until flight level 050, contact Salvador de Pátria, 120.8. 120.8, maintaining heading until flight level 050, good evening, bye bye. Alfa Romeo, para o Salo. É o TAM, Papa Romeo, Mike Yankee November, no parte 3, posição 2, Lima. Gente, estamos ainda em coordenação com o centro, ok? Mantenha escuta e aguarde. 98, Cockedent, clear my arrival, descendo para o level 060. 87 pessoas a bordo, alternando Salvador, autonomia de 2 horas e 20. Taxi via Índia, ponto de espera chamado Rio 1-8, direção 95, altímetro 1018, confirma a alternativa também? Ok, taxi via Índia, conta de 3195, a autonomia são 2 horas e 20 minutos. Gente, 6224, bom voo. Foda-se. Passarelo 2224, a posição é 2000, o que que atenta ao tráfego puxando no site como informado anteriormente aqui? Passarelo 2224, copiou? Positivo, atenta ao tráfego, senhora, só que não ouvimos que é o sinalizador. Gente, sua posição é 2000, ok? 2000, obrigado. 09973, confirma a autonomia. 1970? Positivo, está interceptando o localizador, está a 3 milhas de duna. Gente, na proa de duna, desça para 2000 pés, ajuste no 098, gol no 970, descendo para 2000 pés. Estabilizou no norte, descendo para 2000, gol no 970. Controle Salvador, boa noite, gol no 098, mantendo 1-0. Então, 10098, identifica na proa de TAP, desça para o 0620. 0620, TAP, gol no 098. Gente, cortejo por gentileza informações, tá? Agora 5/5, federal 9973, um bom voo. Do 2774, informação alfa, confere a guarda copa. 6224, mantenho o ponto, espera do 10. Mantenho, 6224. Gente, autorizado 180 na posição e táxi até a posição 2-1-1 no pote 3. Aproximando-se daqui, Lucanero 6212. Gente, mantém a posição e aguarda as instruções para ingressar no pote 3, ok? Mantém a posição. Mantém a posição daqui, Lucanero 6212. Gente, atento ao tráfego realizando um backtrack para taxiar até a posição de taxiamento, ingresse no pátio e taxi lentamente atento aos sinalizadores. Como que a infraero não nos informou a sua posição aqui, só temos a informação de quem é no pátio 3, ok? Ok, avisou que a aeronave realizou o backtrack, após a passagem na mesa, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Salvador, Azul 9 5 1, seria uma previsão? Mais uns 2 minutos, tem 2 aeronaves parqueando no pátio, ok? Obrigado. 5972, informo 2 aeronaves parqueando no pátio, aguarda para o início do flex. Controle Azul 6908, usado um pequeno grauzinho para a direita aqui, ele está com uma sozinha bem próxima à etapa aqui, 5 grauzinhos à direita já vai retornar. 6908 em condições de voaduna? Afirmativo. Voa duna, descendo sem restrição para 2000 pés e ajuste no 08. Duna 2000 no 0108, 6908. 0, vento 130 graus no 09, pouso autorizado para 0. Repouso no 970. Através da Azul 5001, call receive center 125.1, backup 13325. 1251, backup 13325, 5001. Pode prosseguir na descida, voo 9098, cortando 080 agora. Desça para 3.000 pés, ajuste 9098. 3.000, voo 9098, cara. 70 no salão 52, direita, Fox, aluno 211. Fox 211, boa noite, 9098. Torre Azul 49, acionado no parte 3, em contato com o solo para procedimento de acionamento. Confirme quem chamou? É o Azul 49, acionado para procedimento de acionamento, sem contato com o solo. Chame a 9091 novamente. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, 9091. Poxa, né, 6203, informação da Infraero que a sua posição é 5 Lima, ok? Confirme, foi pro 6212, corrigindo. Afirmo, 6212, corrigindo. Zerão 9973, na escuta da torre. Positivo, na escuta, 9973. Após a rolagem do R2 da Avia Cassem, Sarim, mantém pistão zero. Após a rolagem da Avia Cassem, mantém. Tem condições de realizar o backtrack ou necessita sair do parque e retornar? Mais à frente, provavelmente ali no través da posição 1-2 é possível o backtrack. Gente, pode prosseguir, o parque está livre, nenhuma aeronave vai puxar, está aguardando o parqueamento do senhor, ok? Iniciar, realizar o backtrack e retornar para 7. Salvador 4959 para backtrack e estacionamento. 959, você chamou o pushback? Afirmativo. Tem que é o número 3, professor. Aguarde. 4959, informe que tomou mais 8 meses o senhorita aí. Gente, eu recebi agora a sua transmissão. Eu estava falando com outra aeronave. Talvez a transmissão tenha saído do circuito, tá? Ah, não, negativo. Chané 6224, decolada ao 54, controle transfere 120.8. 120.8, é o Chané 6224, boa noite. Pronto, responde 5597, controle 120.8. Faz o 27247774, procedimento correto, a porta para o fundo que tiver acionamento. Afirmo, estabilizado, campo à vista. 2895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. Voo 10098, desça para 2.000 pés, ajuste 1098, feliz LS, reporta localizador. 2.000, reportador estabilizado, o 1098. 0 vento 120 graus 089. Azul 6908, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro na 08. Na 08 aguardando, 6908. Manda Juliette, voo na 970. Gente, voo 1970, taxi alto, Juliette, até o 2077. Pode ter confirmado o voo no 970? 970, Alfa Juliette até o gate 07, confirma com o recebe solo. Alfa Juliette pro 07, agora recebeu o voo no 970. 3305, chama Recife, 12685, até no 2545. 12685, 12685, obrigado, boa noite. 9-9. Rio e Poço, 10-9-0-8. Sideral 9973, decolado ao 56, controle transfere 1208. Controle 208. Controle, o Sideral 9973, decola a sua escuta. 9973, contato, radar, suba para 360, Cedargo. FOP 360, Sideral 9973. Bianca passando atrás da nossa aeronave, por acaso? Sim, uma aeronave estava realizando um backtrack, era para prosseguir para outro gate, agora eu estou visual com a aeronave. Tem condições de prosseguir o pushback? Tá prosseguindo, ele já foi, já voltou, já foi de novo. Então eu queria uma definição para poder continuar o push aqui normalmente. Gente, eu tô visual com a situação, realmente não foi informada essa movimentação do pátio. Infelizmente a movimentação do e a escolha dos gates é com a infraero, então algum balizador balizou a aeronave sem instrução do solo. Eu peço desculpa pelo transtorno, realizo o pushback e aguardo instruções do TAC. Obrigado. Bem, gente, o Ocean é 6212. Pode prosseguir com a manobra e informo, conforme já está parqueado, esse é o novo gate, é isso? Não foi informado nada pela empresa, foi modificada essa posição? Afirmativo, seguindo o balizador, conforme... Gente, ok, grato pela contribuição, uma boa noite. Desculpa pelo transtorno. Problema, tá, já estão parqueados. Oi, Salvador, boa noite, Bona 098. Oi, Salvador, bom dia, Bona 098. Bona 098. Boa noite, continua a aproximação aguardando pistaria e viaja o X altímetro no 098. Segue a aproximação no 098. Solo, é o Stan, Papa Romeu, Maikinho aqui, November. Descendo decimal 1. Direita Fox, 121 decimal 1, o 6908. Eu Stan, Papa Romeu, Mike e Yankee November. Gente, Mike e Yankee November, como se tem três pushbacks no pátio, então o senhor não vai poder iniciar o reboque de imediato. Ainda estamos em coordenação como informado com o CGNA. Assim que possível, teremos uma informação para passar para o senhor, ok? Afirmativo. Eu vou pedir para suspender um pouco, porque eu vou precisar passar para a companhia, que não vai ser possível fazer o teste. E eles precisam de uma posição a respeito da aeronave aqui. Então, por enquanto, pode cancelar nosso pedido, porque eu preciso passar uma posição para eles. Obrigado. Gente, a última informação que nós temos aqui é que devido à questão do fluxo de tráfego, é a movimentação nos pátios e toda a situação do tráfego aéreo, o senhor só pode iniciar o reboque e realizar esse tipo de cheque de motor que interfere no movimento da pista às 2h30 do Lux. Afirmativa, essa é a informação que eu vou passar para ele, que não foi possível devido ao alto fluxo de, ao alto tráfego de aeronaves aqui no São Salvador, né? Porque eu não posso mais ficar muito tempo aqui, que eles já estão me questionando, eu vou ter que ajudar eles lá. Tô ok, muito obrigado. Gente, nós pedimos desculpas aqui pela demora, mas realmente foi a demora da coordenação, mas a gente estava tentando contato aqui há bastante tempo com o CGNA, ok? Ok, graças. Fala, Salvador, 6908, Librona, na Fox. Mais 1952, só que se havia pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chamadão em 1 no 8, desse 195 altímetro 1012, bom voo. Pátio 3, pátio 1, ponto de espera, chamadão em 1095, 4, 9, 2, 5. Azul 6908, taxi lento via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6908. E o 5972 na escuta? Afirmo. Tenho 5972 após a passagem do Embraer da Azul, a sua retaguarda inicia o pushback e reposta o táxi. Após passagem, estará o pushback e tomará para dar de novo. De 8 no solo 01 no direita, solo 21 decima 1. 1-2-1-1 ao livrar, gol 1-0-9-8. Acho que está iniciando um pushback agora, você tem condições de realizar um pushback simultâneo, ok? Eri? Na Proa 030 por... Sente, livre de giro, seu 3172, reporta a Proa do Itap. Reportará a Proa do Itap. Controle 1868, é bom, 660. Proa 1868, na... identifica a chegada a Mari dessa até o 0620. 0620, 1868, Mari. Quanto ele poderia coordenar a Proa de giro, pro geral 9963? 09973 agora com Recife 288 até no 260. Copiou o federal? Graças pela colaboração. Azul 4959 na escuta. Na escuta? Tem condições de prosseguir com o pushback simultâneo para, com o colega da, no gate 06? Estou na 0, retorno 30 graus 099. Disse que ingresso toda a falar de Cristina Clara, sou 9592. Controle Salvador, azul 4107. Azul 4107, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o 070. Samari, desce também 070, azul 4107. 08, Alfa Juliette, se alguém tiver um autorizado. Copiou o sol. Para desvio de formação autorizada. Operação adianta. Salvador, o azul 6908, próximo da Juliette. O 1098, foi que chamou? O azul 6908, próximo da Juliette. Alfa Juliette, até o gate 01, não autorizado, azul 6908. Alfa Juliette, até o gate 01, 6908, obrigada, meu senhor. Bom, 1098, taxi CV Alfa, Juliette, até o gate 02, eu atento ao Embraer da Azul, partindo no 01, ok? Aviso nosso tráfego à frente, segue Alfa Juliette para o gate 2, gol no 098. De curvar à esquerda e voar direto o Elefa, o controle coordenou essa pergunta, pediu para solicitar essa pergunta para vocês. Gente, na esquerda, direto Elefa, Azul 9512. Gente, decolada ao 05, controle no 208. 208, com curva esquerda direto elétrica, 9512, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 9512, passando 1710, curvando à esquerda na proa de Elefa. Gente, azul 97112, está em contato radar, subindo para o 340. Fala, 340, direto elefa, azul 9512. Solo Rio 597204 a bordo, 3 horas de autonomia, alterando barulho, pronto, táxi. Somente autonomia? 3 horas e 20. Táxi é via Bate 1 no Índia, ponte espera do Rio no noite, decimal 95, altímetro no 0 no 8, bom voo. Bate 1 no Índia, 8895 pontos, uma torre Rio 5973 graus. Rio 5973, fique atento aos dois tráfegos parqueando no pátio principal, ok? Afirmo. Salvador. Bom noite, Bavarian One is descending level 170 and we are on course to Mare. Bravo Victor Romeo 1. Okay then, clear my arrival distance at level 130. Descending 130 and my arrival, Bavarian One, is it? Azul 4107, vou direto e TAP. Então 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 098, está livre LS na porta localizadora. 2000, está livre para descer, portará no localizador, 3152. Salvador, azul 4959, acionado para o Tartaque, COB 60, autonomia 3050, alterna Salvador. Taxi é via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1018, bom voo. Três parte 1 no Índia, 1018, 4959. Mare, reduza para 250 nós, descida inicialmente para 140. 140, vai descer 50 nós, Mantenha. Mantenha, bom, 8 metros. Bravo Vitor Romeo 1, descending flight level 100. Descending flight level 100, the way in line. Azul 4107, desça para 4000 pés, o ajuste é 1018, livre da restrição de altitude em etapa. Azul 4959, ponte espera no zero, próximo. Azul 4959, a linha mantém no zero. A linha mantém no 4959. E o 5972 decolado ao 10, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Controle, e o 5972. Decolou 2600 pés. Bravo Vitor Romeo, reduz speed 250 knots. We try our very best, variant one. Can we have a 360 to get rid of the speed? Confirm. So we fly.